E agora como é que é? Confessa lá o que inventaste. Tu nunca imaginaste que eu iria atrás de ti. E agora como é que é? Confessa lá o que inventaste. Tu nunca imaginaste que eu iria atrás de ti. E agora como é que é? Confessa lá o que inventaste. Tu nunca imaginaste que eu iria atrás de ti. E agora como é que é? Confessa lá o que inventaste. O que é que disseste? O que é que fizeste? Eu não disse nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Para que é que inventas? Para que é que mentes? Eu não estou contigo. Eu nem te conheço. Eu, com pressa, eu só te vi hoje. Comboio, eu não quero okay. isto. Eu vou para bem. Eu já estou farto. Eu vou-me embora. Eu já estou farto. Até loguinho, tá bem. Não sei. Talvez. Ok. Tá bem. E agora como é que é? Confessa lá o que inventaste. Tu nunca imaginaste okay. que eu iria atrás tá de ti. E agora tu estás com medo. É normal porque eu sou foda. Mas escuta uma coisa okay. fora. Meu triângulo já se brilha. Minha concertina brilha. Minha concertina brilha. Todos chamam-se o Chico da Tina. Todos chamam-se o Chico da Tina. Meu triângulo já se brilha. Minha concertina brilha. Todos chamam-se o Chico da Tina. Todos chamam-se o Chico da Tina. Meu triângulo já se brilha. Minha concertina brilha. Todos chamam-se o Chico da Tina. Todos chamam-se o Chico da Tina. Meu triângulo já se brilha, minha concertina brilha. Todos já vencem o Chico da Tina. Todos já vencem o Chico da Tina. Todos já vencem o Chico da Tina. Todos já vencem o Chico da Tina.